Rádio Etiópia. De Lisboa para todo o mundo. Um programa do Bispo Anatoly Brooks, dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo. Todas estas palavras não ficará, bem sei, um eco para depois da morte, que as disse vagarosamente pela minha boca. Tudo quanto sonhei, quanto pensei, sofri, ou nem sonhei, ou nem pensei, ou apenas sofri de não ter sofrido tanto como aterradamente esperara, nenhum eco haverá de outras canções não ditas, guardadas nos corações alheios, ecoando abscônditas ao sopro do poeta. Não por mim. Por tudo o que para ecoar-se não encontrou eco. Por tudo o que para ecoar ficou silencioso, imóvel. Isso me dói, como se a ausência, a música não tocada, não ouvida, o ritmo suspenso, iminente, destinado, isso me dói dolorosamente, amargamente, na distância do saber tão claro, da visão tão lúcida, que para longe afasta o compassado ardor das vibrações do sangue pelos corpos próximos. Tão longe, meu amor, te quis da minha imperfeição, da minha crueldade, desta miséria de ser por intervalos a imensa altura para que me arrebatas meu palpitar de imagem à beira da alegria, meu reflexo nas águas tranquilas da liberdade imaginada, tão longe. Já não meus erros regressassem como verdade envenenando o dia a dia alheio. Tão longe, meu amor, tão longe. Quem de tão longe alguma vez regressa? E quem quem, ó minha imagem, foi contigo. De mim a ti, de ti a mim, quem de tão longe alguma vez regressa? Ao pé dos cardos, sobre a areia fina que o vento a pouco e pouco amontoara contra o seu corpo, mal se distinguia, tal como as plantas entre a areia arfando, um deus dormia. Há quanto tempo? Há quanto? E um deus ou deusa? Quantos sóis e chuvas? Quantos luares nas águas ou nas nuvens tisnado haviam essa pele tão lisa em que a penugem tinha areia esparsa? Negros cabelos se espalhavam, onde nos braços recruzados se escondia o rosto. E os olhos, abertos ou fechados, verdes ou castanhos, no breve espaço em que o seu bafo ardia. Mas respirava? Ou só uma luz difusa se demorava no seu dorso ondeante, que de tão nu e antigo se vestia da confiada ausência em que dormia? Mas dormiria? pernas estendidas, com um pé sobre outro pé, e os calcanhares um pouco soerguidos na lembrança de asas. As nádegas suaves, as espáduas curvas, e na tão leve sombra das axilas, adivinhados pelos, Deus ou deusa? Há quanto tempo ali dormia? Há quanto? Ou não dormia? Ou não estaria ali? Ao pé dos cardos, junto à solidão que quase lhe tocava, do areal imenso, do imenso mundo, e as águas sussurrando, ou não estaria ali? E um deus ou deusa? Imagem? Só lembrança? Aspiração? De perto ou longe, não se distinguia. Mora spita gamazeran. Haire toko slareran. Mora sanu shkoskeran. Katre toko slareran. Mairi, mairi, mairi, mairi, mairi, mairi, mairi. Imanojigim kankush mairi. Kisherna da cheskana, anuchkuna deskadana, gishera luce sarel, kanir baliges yerken. Mairi, mairi, mairi, imanoshikim kankush, mairi. Spida gamazera, aire toko slarera, mora sanu shkoskera, katre toko slarera, mairi, mairi. Shikim kankush mairi. Thank you. fire's dying out. All the embers have been spent. Outside on the street, lovers hide in the shadows. You look at me, I look at you. There's only one thing I want you to do. Kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe that our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. I want you to kiss me like a stranger once again. Well, the same kind of perfume you wore when we met. I suppose there's something comforting in knowing what to expect. But when you brushed up against me before I knew your name, everything was thrilling, 'cause nothing was the same. Now I want you to kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. Oh, you kiss me like a stranger once again. I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger once again. You may know. that it's worth it. Thank you. my empty prayers, sleep inside my dreams tonight. All I need to know tonight are you. Is he a soldier or is he a dreamer? Is he mama's little man? Does he help you when he can? Oh, does he have about me? Oh, just like a soldier boy, I've been out fighting wars that the world never knows about. Oh, but I never win them love. There's no crowds round me. Oh, when I get to thinking about the old days, when love was here to stay, I wonder if we'd ever try. Oh, what I'd give to hold him. Slim, slow, slider, horse you ride in white as snow. Slim, slow, slider, horse you ride if white as snow. Tell it everywhere you go. Saw you walking down by Ladbroke Grove this morning. Saw you walking down by Ladbroke catching pebbles. For some sandy beach, you're out of reach. Saw you early this morning with your brand new boy and your Cadillac. Saw you early this morning with your brand new boy and your Cadillac. You're gone for something, and I know you won't be back. I know you're dying, baby, and I know you know it too. I know you're dying, and I know you know it too. Every time I see you, I just don't know what to do. Thank you. Dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo.